O maestro vai lançar mais um, aí essa vai mexer com o mundo das meninas. Só de escutar o solinho, tu lembra da infância e já entra no clima. Meu maestro. Quando tu desce, bumbum bate, bate. Quando tu sobe, seu bumbum empina. Quando desce, bate. Quando sobe, empina. Quando desce, bate. Ai, desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. O maestro manda pras meninas. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. O maestro mandar pras meninas. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, desce, bate. Abaixa o volume. Ai, meu maestro, Bibi, faça da seguinte forma. Quando eu falar desce bate, você vai colar a bunda no chão. Quando eu falar sobe pina, você vai subir pinando daquele jeito que você já sabe. Tá bom? Ó, vai. Desce bate, sobe pina. Ela desce e bate, ela sobe e pina. Ela desce e bate, ela sobe. Você que tá no Cassange, Vini gosta dessa. Ela desce, bate, sobe, temperou de gol. Então solta o mordigo. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. O maestro manda pras meninas. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate. Desce, bate, sobe. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate. Meu menino. Ele é o açúcar. Sobe, pina. Desce, bate, sobe, pina. Desce, bate, sobe. Equaliza. O maestro vai lançar mais um, aí essa vai mexer com o mundo das meninas. O maestro vai lançar mais um, aí essa vai mexer com o mundo das meninas. Só de escutar o solinho, tu lembra da infância. Só de escutar o solinho, tu lembra da infância e já entra no clima. Caneta Chegou o nervosa na maestro. letra. Vai, vai, vai, vai. Quando tu desce, bumbum bate, bate. Quando tu sobe, seu bumbum empina. Quando desce, bate. Quando sobe, empina. Quando desce, bate. Ai, desce, bate, sobe, empina. Desce, bate, sobe, empina. Desce, bate, sobe, empina. Oi! Desce, bate, sobe, empina. Desce, bate, sobe, empina. Desce, bate, sobe. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi! Desce, bate, sobe, empina. Desce, bate. Ai, vai, vai, vai, vai, vai. Desce, bate. Desce, bate. Desce, bate. Finalizou a orquestra! André Celes, o moral de Bico É o Área. maestro novamente.